entre mil fitas pra contar uma decisão, um motivo pra regocijar. Procurar o melhor, mesmo que cause dor. Não vou entregar o que tem de valioso. Bem o mal tá osso, com a corda no pescoço. No sufoco sei que vários te oprimem pra sofrer no futuro, mas agora fica firme. Na humilde sem a grana, mais bacana vou ficar. Precisa aproveitar, mas amanhã tudo vai mudar. A vida é uma só, de você depende seu futuro. Conter a emoção, pensar no fim de tudo. Os frutos que foi plantado agora, um dia cê vai colher no clarão da aurora. Vejo vai se corromper, dando ideia pro momento. Investe coisas boas, se afunda no veneno. Acha tô vivendo mais, sobrevivendo. Pá, pá, pá, pá. Acabou bem pequeno. Há algo em você que ninguém vai tirar. A fé pra prosseguir, a confiança de lutar. A esperança de viver, o brilho no olhar. A solução em meio à guerra que somente o pai dá. Aproveite um bom momento pra fazer boas escolhas. Pois tudo vai passar, tudo vai passar, é o que há. Tua vida vai mudar. Uma pra viver, uma para conquistar e também para perder. Depende de mim, depende de você. O rumo que vamos tomar pra não se arrepender. Como é bom e mal ter vários colados, dando certo ou errado. Sempre do lado, tenho que fazer o melhor, sem ter que provar que eu sou capaz, que eu posso ganhar. Ser alguém feliz e realizado, apesar de estar no lugar onde habita o pecado. Confiar no meu Deus já me deixa aliviado. Totalmente independente, livre como um pássaro. É uma bênção, mano, que a vida traz. Experiências que transforma e ensina ainda mais. Família, sempre dentro, seja na leste, seja na sul, é tipo assim, Gasper. Uma vida só pra viver, pra vencer, pra ser o melhor. Victor nos beats, comanda a orquestra. Uma vida só, faça valer a ideia. Tua vida vai mudar. Aprendi quando olhar, quando parar pra ouvir. Eu li o livro santo, confiei, não desisti. Com um prato cheio de veneno, martiguei, não engoli. Mandei as portas se abrir na unção da canção. Minha missão é chegar, motivar 1 milhão. Sai de mim, solidão, no amor, devoção. Sonhando alto, conquistei, tomei posição. Eu nasci com a visão, rapidez de ladrão. Viajei na canção, te escutei, coração. Olhando tudo, meu passado, meu futuro na mão. Tá desfocado, olha firme, não perca a direção. Eu tô com beat no ouvido, tô registrando ao vivo, enquadrando verso a verso, tio, profissão, perigo. Minha vida, meu bem maior, não ando na contramão. Eu tô na fé que vai mudar, acreditei no refrão. Tua vida vai mudar.